sempre ao Senhor, e meu ser se alegra em Deus, meu Salvador. Pois contemplou-me a mim, sou humilde e serva. Aos poderosos.